Hey yo, yeah, SP Raptor Will Soul What? Faça barulho, mais Soul What? Oh. Full Moon, yo, yeah. 2006, bro, na disco, na mais party. Mesmo assim, agora, Moçambique, Tuga, não é pior de ser agora? Quero ouvir barulho, yeah, oh, SP, Will Soul, Full Moon, escuta agora beat coca. Quando o beat toca, te provoca moca, tipo coca com a colaboração de beats pesados que te deixam pálido, tipo tu usas meca com função no microfone. Sabes que eu causo ir a colocar que o meu flow deste beat pause. Para outro nível, levamos o beatbox. Deu as posse, estou muito forte, não dou muito hipótese. Juntamos tosse, como se fossem instrumentos hoje. É assim que nós controlamos voz, só que a voz temos nós. No teu cérebro atroz, tipo uma dama que na cama te quer pôr o dedo. Nada disso, nosso fetiche é fazer beats tipo este que escutas no nosso álbum. E como vês, nós não temos limites. Basta escutares o nosso som que não é comum. Vou sentir agora mais um som de hip hop to go. Hip hop to go, hip hop to go. Yo, SP e Wilson trazemos o nosso beatbox. Hip hop to go, hip hop to go. Yo, somos angolanos mas controlamos. Hip hop to go, hip hop to go. Yo, é muito forte, tinha que ser mais puro. Hip hop to go, hip hop to go. Here it goes, what? Se confesso, não serei tão controverso. Tipo concedimento de casamento, dois do mesmo sexo. Cresce com uma espécie, não me esquece que estes tracks. As batidas são todas feitas, cabo, não parece? Trabalho duro faz com que a perfeição seja exata. Cada kick, head, snare, sabes que compacta. E deixa o som bem limpo, bem lindo. Bem-vindo ao nosso mundo sonoro no qual eu repinto. E finta a ignorância, sinto a nossa importância. Deixa hip hop, trazemos uma enorme abundância de originalidade sem complicações. Com uma grande diversidade em movimento. Somos multidões, dá no chão o microfone. Te deixamos stone com o nosso som que te conquista o corpo. Sejas tu, Ga ou Gamon, África não é gente. Sabes que não consegues resistir ao nosso ritmo. Vou mais uma vez, passa lá fazer barulho. Hip, hip hop to go, hip hop to go. SP Wilson, Modici Warrior. Hip, hip hop to go, hip hop to go. Sinto agora mais uma vez um mais puro. Hip, hip hop to go, hip hop to go. Somos angolanos, angolanos. Hip hop to go. Yeah, yeah, agora o moçambicano sente só. Imbecil sem skill, não vacilo quando entro. Entro tranquilo, aniquila 100%. Assento, sento, indecento, consento, decento. Concentro no centro, sem ser o centro. Sente as atenções, eu dispenso apresentações. Só penso em gravações, em rimas, em beats. Só para as primas, em fits, admito. Não tripes, dinamites, em mix. Não imites, não há limites. Quando estamos juntos, bro, arrebentamos juntos. Ouve, quer tu com um zoo. Isto é o show, no school, style cool. Sai full, eu te anulo. Como é que queres apoiar se só estás a par no emulo? Hip hop Tuga, mas o MC é moçambicano. Não vou de fuga, porque se este é o talano. É que muda o cenário, eu acudo é necessário. Eu luto sem necessário, acudo no vocabulário. Sinto só, sou chique, Moçambique, nigga. Hip hop Tuga, hip hop Tuga. Sinto só como a cena sai pesada, nigga. Hip hop Tuga, hip hop Tuga. Quem é que tem os dois mais pesados na Tuga? Hip hop Tuga, hip hop Tuga. Wilson Raptor, SP, faça barulho. Para o nosso people africano à volta do mundo, yeah. Representando o hip hop Tuga props. Angola vai no mundial. Angola vai no mundial. Cabo Verde não, São Tomé não, Moçambique não, só Angola. Viva, viva!